Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Bom demais, né? Gente, agora vamos ver se a gente trabalha. Acabou o carnaval. Que? Semana Santa? Tá longe. Você já tá querendo a Semana Santa, vai deixar de ser à toa. Sou brasileiro, não é muito chegado no serviço, não. Depois fala que o baiano é que não gosta de trabalhar. A discoteca do Cleitão vai trazer hoje o cantor Pero Paixão. A Faculdade da Música apresenta os mestres Mato Grosso e Matias. A frase irretocável é do grande Chico Xavier. A oração de hoje é uma oração muito bonita, calma. A dica de hoje é para os políticos espertos, né? Veio aí a nova lei anticorrupção. Então você que é vereador, prefeito, deputado estadual, deputado distrital, deputado federal, senador, governador de estado, presidente da república, você toma cuidado, funcionário, né? Trabalha nas repartições públicas, tá chegando aí uma nova lei anticorrupção e o trem tá mudando. Vocês viram que o Super Batman lá, o Joaquim Barbosa, botou um punhado de negro poderoso na cadeia lá. Eles não vão ficar muito tempo lá não, mas pelo menos estão lá, né? Então, daqui a pouco, a dica de hoje vai ser a nova lei anticorrupção. Eu vou conversar hoje no programa, meu amigo Zé dos Passos, lá de São Francisco, nas Minas Gerais, lá da Beira Rio FM, trouxe aqui o Marcos Viola e o Canhoto. Daqui a pouquinho vou prosear com eles, vão cantar aqui no programa, viu? Pela primeira vez visitando a gente, Marcos Viola e Canhoto, para quem gosta da música sertaneja mais de raiz, né? Rapaz, semana passada eu perdi completamente a voz. Já tinha mais de 20 anos que não acontecia isso comigo. Deu uma mudada no tempo aqui em Brasília. Não tô bom ainda não. Você tá vendo que eu ainda tô mais ou menos, né? Mas melhor tá, porque, nossa senhora. E o programa da terça-feira passada, eu tive que repetir o do ano passado, porque eu tava com a voz tão ruim que eu não dei conta de gravar. Foi a primeira vez na minha vida que eu não dei conta de gravar um programa. Vocês veem, na segunda-feira eu já tava ruim demais. Falei, não vou judiar do povo. Judiei um dia, não vou judiar mais, né? Eu começo trazendo essa música bonita demais da conta. Zé Mulato e Cassiano, Meu Céu. Arma a rede na varanda, afino minha viola, sabia cantar comigo quando a embora. No lugar aonde eu moro, solidão não me amola. Quando eu faço ponteado, acabou pra cantarola. Não é o céu conforme eu aprendi, mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui. Quando vai chegando a noite e a natureza desmaia, o sereno vem caindo na folha da samambaia. Eu vou na biquinha d'água e tiro o suor do rosto, esperando a comidinha temperada com bom gosto. Não é o céu conforme eu aprendi, mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui. Chamo a lua pra cantiga ao som da modinha boa, e misturo a cantoria com os bichos da lagoa. Puro tal cantaruíro, sapo boi marca o compasso, afinados no bordão, a viola nos meus braços. Não é o céu conforme eu aprendi, mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui.

eu acalentei seu pranto, até dediquei meu canto. Eu me entreguei, ah, eu me perdi, minha vida foi você. Você foi se mortificando e no amor se acomodando. Eu me aborreci, ah, me arrependi, só eu sei como sofri. Hoje a poesia chora, minha madrugada é triste. Vou sem rumo e sem destino, finjo não chorar sorrindo. Onde andará meu canto? Eu preciso me encontrar. Quero renascer pra um novo amor, pois é meu direito amar. Até dediquei meu canto, eu me entreguei, ah, eu me perdi, minha vida foi você. Você foi se modificando e no amor se acomodando. Eu me aborreci, ah, me arrependi, só eu sei como sofri. Hoje a poesia chora, minha madrugada é triste. Vou sem rumo e sem destino, finjo não chorar sorrindo. Onde andará meu canto? Eu preciso me encontrar. Quero renascer pra um novo amor, pois é meu direito amar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Benito de Paula, Modificação. Eu vou conversar no próximo bloco com Marcos Viola e Canhoto. Vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu anunciei no início do programa, estou recebendo hoje pela primeira vez meu amigo Zé dos Passos, lá da Beira Rio FM de São Francisco, nas Minas Gerais. Eu não conheço ninguém que tenha afilhado igual esse caboclo, viu? Vira e mexe, ele enche um caminhão de violeiro e despeja na porta da minha casa aqui. Zé, obrigado, viu, Zé? Eu estou recebendo hoje aqui o Marcos Viola e o Canhoto. Uma dupla, pelo nome, né? Viola deve ser bom no trem. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa, Marcos, Viola e Canhoto. Tudo bem? Tudo bem, Cleiton. Estamos felizes de estar aqui no seu programa. Você é o Marcos Viola ou o Canhoto? Eu sou o Canhoto. Canhoto. Então, tudo bom, Marcos? O da Viola. Tudo beleza, Cleiton. Vocês são de onde mesmo? São Francisco, Minas Gerais. Ah, vocês são lá da terrinha mesmo, né? Da terrinha, Beira Rio. Certo. E como é que a dupla tem quantos anos já que vocês estão cantando junto? Nós estamos com 2 anos de carreira. É. Mas antes você já tinha experimentado separado? Ou é a primeira tentativa que vocês fazem? Não, nós é a primeira tentativa. Já tocamos em bandas juntos, né? Outras bandas. Aí nós vimos assim que o dueto nosso estava combinando. Foi, né? Começou assim meio por acaso? Como é que foi? Começou meio por acaso. Numa festa do aniversário de um colega nosso lá. É impressionante como é que essa história se repete, né? A coisa começa de brincadeira isso, e tal. É. Porque negócio de dupla é a mesma coisa que namorado, casamento, mesma coisa, né? Você tem que conhecer, ver se dá certo o temperamento, ver se afina artisticamente, né? É, realmente. Então, cês, há 2 anos que vocês começaram a fazer esse trabalho. É, uns 2 anos. E esse CD, esse é o segundo... É o volume 2, segundo CD. Volume 2, né? Isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar como é que ficou aqui, porque o artista tem que chegar mostrando a identidade dele, é tocando e cantando, né? Isso. Então, vou mostrar pela primeira vez no programa Cleiton Aguiar, Marcos Viola e Canhoto, A Pegada é Violenta. Nós é da farra, nós arrebenta, aqui com nós a pegada é violenta. Nós é da farra, nós toca tudo, moda de viola e pó, nós é raçudo. Ô, Canhoto, vamos botar essa galera com pieto na farra? É com nós mesmo, Marcos Viola, aqui com nós a pegada é violenta. Nós é da farra, nós arrebenta, aqui com nós a pegada é violenta. Nós é da farra, nós toca tudo, moda de viola e forró, nós é açúcar. Pra fazer moda boa tem que ter inspiração, um batidão arrojado que alegra esse povão. A galera aqui na farra, quando amanhecer o dia, com Marco, Viola e Canhoto, é só farra e folia. Nós é da farra, nós arrebenta, aqui com nós a pegada é violenta. Nós é da farra, nós toca tudo, roda de viola e forró, nós é raçudo. Ambiente animado, é isso que contagia. Pode trovejar, que aqui nós não esfria. O ponteio da viola, nós vem dando a resposta. No peito e na raça, nós faz levantar fumaça. Nós toca o que o povo gosta. Nós é da farra, nós arrebenta, aqui com nós a pegada é violenta. Nós é da farra, nós toca tudo, roda de viola e forró, nós é raçudo. Marcos Viola e Canhoto, a pegada é violenta. O estilo, o CD de vocês, tem... Tô vendo aqui que tem pagode, tem música caipira. Cês, o show de vocês, como é que é? Como é que é o formato do show? O que vocês cantam nos shows? Bom, na verdade, a gente toca de tudo um pouco. Que é, só para dar uma resumida no caso, a gente tocava numa banda, ela chamava Os Caipiras do Forró. Os Caipiras do Forró, aí, interessante, né? Ele já era o violeiro. Aí vocês cantavam as músicas caipira em ritmo de forró, era isso? Isso. Aí eu era contrabaixista na banda. Aí, em um determinado momento do show, a gente tinha algumas músicas que a gente cantava de dois. Você sabe que acontece muito isso, essa turminha do cabelinho arrepiado? Né? O Canhoto não tem nem jeito de arrepiar o cabelo, porque ele não tem cabelo, né? Então não tem jeito de arrepiar. Mas esses do cabelinho arrepiado aí, eles cantam essas modas ruins que eles cantam aí, mas chega no meio do show, todos eles param e vai cantar música sertaneja de verdade, né? E é impressionante o tanto que o povo gosta, né? Principalmente ali na região de Minas Gerais, onde vocês moram ali. A música sertaneja de mais raiz, o povo gosta demais da conta, né? É verdade. Esse é um estilo que não pode faltar no nosso show. E a gente tem, igual esse slogan aí, A Pegada é Violenta. A gente toca o forró, né? Depois pega a viola, junta com o forró. Hoje o povo quer dançar, né? Quer dançar. São duas coisas que acontecem hoje nas festas. O povo quer primeiro se encontrar, porque hoje cada um está cuidando da sua vida, não tem tempo para os amigos, né? Isso. Então o momento que tem para se encontrar, principalmente a juventude, é numa, quando tem uma festa que tem música, né? Então essa é a primeira coisa. Segundo, eles querem música para dançar. Porque o povo quer se divertir, não quer ficar pensando muita coisa, né? Exatamente. Deixa eu mostrar mais uma faixa aqui. Essa aqui, essa aqui é a carteira de identidade deles, né? Do Marcos Viola e Canhoto. Sou caipira, sim! Levanto bem cedo, meu despertador cantando puleiro. Tenho um cavalo muito bonito no meu celeiro. Tomo leite quente no meu curral, tirado na hora. Essa é a minha vida, é a minha sina aqui da roça. Essa é a minha vida, é a minha sina aqui da roça. Sou caipira assim, eu nasci assim, eu sou sertanejo. Gosto de viola, de amor, prosa, companheiro. Gosto de cachaça, de uma fusaca, roda de viola. Se for sabadão, não tenho pressa de ir embora. E pra cantar junto com a gente, nossos amigos Bel e Rick. Solta a garganta, companheiro. Deixa com a gente, Marcos, Viola e Canhoto. Simbora! Danço as botinas, ligo meu rádio, sou sertanejo. Tomo meu café acompanhado com pão de queijo. Pego as ferramentas, saio pra lida, vou cuidar da roça. Quando o sol esquenta e a sede vem, bebo água da grota. Quando o sol esquenta e a sede vem, bebo água da grota. Sou caipira assim, eu nasci assim, eu sou sertanejo. Gosto de viola, de boa prosa com os companheiros. Gosto de cachaça, de uma fusaca, roda de viola. Se for sabadão, não tenho pressa de ir embora. Chega, tomo uma pinga antes da janta. Faço oração, agradeço a Deus por mais uma semana. Vamos lá pra fora, admira o céu com tantas estrelas. Que lindo cruzeiro, clareia meu terreiro, quanta beleza. Que lindo cruzeiro, clareia meu terreiro, quanta beleza. Sou caipira assim, eu nasci assim, eu sou sertanejo. Gosto de viola, de uma boa prosa, os companheiros. Gosto de cachaça, de uma fusaca, roda de viola. Se for sabadão, não tenho pressa de ir embora. Sou caipira assim, eu nasci assim, eu sou sertanejo. Gosto de viola, de uma boa prosa, com os companheiros. Gosto de cachaça, de uma fusaca, roda de viola. Se for sabadão, não tenho pressa de ir embora. Eu mostrei aí o Marcos Viola e Canhoto, sou caipira sim. Mas eu estou recebendo aqui também a visita do Zé dos Passos, que é o diretor-presidente lá da Beira Rio FM de São Francisco. Zé, pode raspar a garganta aí que no próximo bloco eu quero dar uma palavrinha com você também. Raspa a sua cadeira, bota ali perto ali a cadeira, já vamos conversar também, né? Eu estive lá, eu tive a oportunidade, o Zé me levou lá em São Francisco, eu fiz uma apresentação lá, já tem uns 2, 3 anos isso, né, Zé? 2011, né? Rapaz, o tempo passa depressa demais, né? E eu tinha parado com a minha carreira e tudo, foi o primeiro show que eu fiz depois do meu retorno. Eles fizeram uma maldade comigo aqui, me botaram para ser prefeito de Brasília, né? E eu entisti com esse trem, acabei largando tudo de bando. Aí o Zé me levou lá em São Francisco, eu fiquei satisfeito que a quadra lá encheu, foi uma festa bonita. Isso, inclusive, né? Nós estávamos lá presentes. Você estava lá, né? Você assistiu, né? Então tá bom. Bom, eu vou dar uma paradinha, nós vamos tomar um cafezinho, porque Casa de Mineiro tem sempre um cafezinho, né? E eu volto já para conversar mais com o Marcos Viola e o Canhoto, e também para conversar com meu amigo Zé dos Passos. É já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Eu tô recebendo no programa a dupla Marcos Viola e Canhoto e o padrinho da dupla, né? Passa o microfone pro Zé para mim aí, que desde que o Zé foi um dos primeiros, né, das primeiras emissoras de rádio que apostaram, né, no programa Cleiton Aguiar da Rádio Estúdio Brasil. O que era apenas uma ideia do Edelson Moura, um sonho da gente, virou realidade, né? E eu tô lá esse tempo inteiro e, graças a Deus, a audiência continua boa, né? Tudo bom, Zé? Bom, né, Cleito? Mais uma vez aqui no seu programa, esse programa que é líder de audiência por todo o Brasil, aqui em nossa cidade, em São Francisco, é um programa que não pode faltar quando falta o programa do Cleito. O pessoal já liga cobrando, puxa minha orelha, né? Mas a gente tem passado algumas dificuldades no ano passado, mas esse ano, graças a Deus, a gente está tudo em ordem, graças a Deus. E não, eu acho que, primeiramente, agradeço a Deus, né? Quando você fala e dá essa oportunidade para que eu possa falar, não só da Beira Rio, mas dos artistas da minha região, e que é São Francisco, e eu fico muito feliz em saber de que o programa aqui em São Francisco, né, é sucesso, e a gente tem, graças a Deus, conquistado cada dia mais a audiência através do seu programa. E eu acho que eu sou a única rádio, né, que tem o programa duas vezes ao dia, né? Porque eu já te falei isso uma vez por telefone. Além de ter você como amigo, como radialista, eu me inspiro também dentro do meu programa em tudo aquilo que você faz, né? E eu acho que o mais importante hoje é a gente poder saber de que tem você hoje como espelho no rádio. E eu me espelho muito no seu trabalho, no que você faz, e que é trazer alegria para esse povo que precisa, um país que passa por algumas dificuldades. E ter pessoas como você é muito importante, que dá na manhã, principalmente na nossa região. Né, são duas rádios que nós colocamos, além da Beira Rio. Hoje tem a rádio de Chapada Gaúcha, do meu amigo Jonas, que também leva o seu programa também no mesmo horário, né, que é às 8 da manhã. Então a gente sabe dessa importância que tem. E aonde eu vou, graças a Deus, a gente divulga muito, falando de você, falando da Rádio Estúdio Brasil. Então, agradeço a você pelo espaço que abre, não só pelos artistas que a gente informa, né, e manda para você, e você tem esse carinho de poder tocar. Mas quero fazer um agradecimento aqui à minha esposa, a dona Maria da Conceição. Eu, né, quero agradecer a dona Conceição também, né? Primeiro, dela tolerar o Zé dos Passos, que não deve ser fácil, né? Segundo, com o carinho que ela tem com a gente, né? E eu nunca esqueço daquela quiabada que ela fez. Eu comi um frango caipira com quiabo lá, rapaz. Juntou uma meia dúzia de mulher para poder cortar o quiabo lá, né? E eles estavam sem saber como é que fazia para fazer o quiabo sem baba, que o Cleiton Aguiar gosta, né? Mas, na verdade, eu gosto de quiabo de todo jeito, né? O povo é que é enjoado, que não gosta do quiabo com baba. Mas eu fui lá, tinha um quiabo sem baba, um franguinho delicioso. Dona Conceição, um abração para a senhora, peça a turma boa, a turma do quiabo aí de São Francisco. Ô Zé, mas eu quero só repetir rapidamente, que nosso tempo está esgotando, que outro dia eu fiz um apelo para os prefeitos municipais e para o comércio das cidades do interior, falando para eles da importância da emissora local, né? Porque eu sei que todas as emissoras do interior passam por dificuldade e precisam do apoio, tanto da municipalidade quanto do comércio local. Né? E nem sempre as pessoas, às vezes, não têm essa mentalidade. Ah, vou anunciar na rádio para ajudar. Não, não é para ajudar, não. É para sair na frente dos concorrentes. Quem anuncia, eu brinco o seguinte: você nunca achou ovo de pata no mercado para comprar, porque a pata bota e fica caladinha. A galinha bota e apronta o escarcéu, faz propaganda. Por isso é que vende ovo de galinha, não vende ovo de pata. Né? Então, mais uma vez, quero aproveitar a sua presença aqui para pedir aos prefeitos de todo o Brasil que apoiem as emissoras da sua cidade, porque você lembra o tempo que não tinha rádio na sua cidade, tanto que era ruim? Viu, Zé? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu sei que o espaço é curto, mas um dia a gente vai poder falar sobre isso. Eu ouvi aquele apelo que você fez e me sensibilizei e me coloquei também na situação de tantos que estão passando por essas dificuldades, né? E na situação do pessoal lá de Lagoa da Prata, parece que não foi me engano. Foi Fortaleza de Minas. Fortaleza de Minas, entendeu? Então, naquele momento eu me colocava também na mesma situação. Então, mas eu quero agradecer e dizer que você, para nós, né, todos na nossa equipe aqui da Beira Rio FM, é uma pessoa que a gente tem uma consideração enorme. Obrigado, Cleito, e até a próxima oportunidade. Obrigado, Zé. Eu vou trazer logo uma música aqui do Marcos Viola e do Canhoto. Chamada a Cobrar. Essa é pra lembrar do grande mestre Tião Carreiro. Hoje o meu telefone tocou bem cedinho ao me despertar. Notei que era interurbano, pois a ligação chamava a cobrar. Assim, quando completou esta ligação, notei sem demora a voz de um ex-amor que há muito tempo tinha ido embora. Ela me falou chorando: ó, meu grande amor, por Deus me ajude. Nos braços de um canalha eu perdi a paz, a minha saúde. Meu coração magoado, todo meu passado me fez recordar. Quando a gente ama, a distância encurta e a saudade expande. No primeiro voo para Campo Grande, eu juro, querida, que vou te buscar. A saudade expande. No primeiro voo para Campo Grande, eu juro, querida, que vou te buscar. Mostrei aí o Marcos Viola e o Canhoto, Chamada a Cobrar. Gente, nosso tempo está acabando, eu vou tocar mais uma música. Eu queria que vocês deixassem o contato de vocês, telefone, para qualquer, quem quiser contratar vocês para um show, saber como é que faz para levar na sua cidade. E vocês gravaram o programa do Luiz Rocha, né? O Brasil Caipira, né? Fizeram a gravação, sim, né? Sim, gravamos, né? Foi muito bem recebido por Luiz Rocha. Foi muito bom. Bom, então já vocês vão ver os meninos aí na TV Câmara também, né? Qual é o telefone de vocês para contato? É 38-9967-9841 ou 38-9956-3616. Tá, vamos deixar só um para o povo não ficar confundindo, isso, né? E temos lá também no Facebook, quem quiser adicionar a gente. Gente, lá. Ó, muito obrigado, sucesso para vocês. Nós vou tocar mais uma música aqui, o Pagode do Gago, né? E que isso. Deus continue abençoando as estradas por onde vocês vão passar, tá bom? A graça de Deus. Então escuta aí, ó. Marcos Viola e Canhoto, Pagode do Gago. Dois metros de altura, parecendo furacão. e Mato Grosso a São Carlos atrás de festa do peão. Já fez uma hora e meia parecendo um avião. O nome dele é Getúlio, apelido de Negão. Para quem não conhecia, eu já dei a descrição. Saímos de Rio Preto pra ir Palestina cantar. A sua FM preta parecia até voar. A ultrapassagem de um carro, fui obrigado a rezar. Quando ele buzinou, quis falar, mas caguejou. Peça, sassá, peça, sai, sai. Sai da frente, eu vou passar. Se intimidou, parecia até brincar. Pra ver se corria menos, comecei a perguntar. Suas terras em Mato Grosso, em São Carlos como está? Ultrapassando outro carro, sa-sa-sa eu vou passar. A gaguice me pegou, e assim tentei falar. Agora que eu tô é fudido. Esse trem ainda vai capotar. Saímos de Rio Preto pra ir Palestina cantar. A sua FM preta parecia até voar. Na ultrapassagem de um carro, fui obrigado a rezar. Quando ele buzinou, quis falar, mas gaguejou. Peça, sassá, peça, sai e sai. Sai da frente, eu vou passar. Marcos Viola e o Canhoto cantaram aí o Pagode do Gago. Eu vou levar eles lá. Eu tenho um cachorro aqui, o Zig. Se eu não levar lá, eles não saem de jeito nenhum. Vou lá e volto já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Um abração para os meus amigos de Cerejeira lá em Rondônia. Outro dia eu estava falando com meu parente lá, o Wilson Aguiar. Ele é Aguiar lá de Santa Catarina, eu sou Aguiar de Minas Gerais, mas o tronco é o mesmo, é tudo aparentado, Aguiar é tudo parente, né? O nosso programa passa, o Wilson é o diretor-presidente da Cerejeira FM, lá em Cerejeiras, em Rondônia, e ele está passando o nosso programa lá ao meio-dia, o povo almoça comigo lá, né? Ô Wilson, o Adelino Rocha, ele estava viajando lá por Rondônia, tinha meu telefone, foi visitar a rádio do Wilson e ligaram para mim, nós batemos um papo aqui. Wilson, um abração para você, para todos os ouvintes aí da Cerejeira FM, aí no estado de Rondônia. A dica de hoje interessa para muita gente. Interessa para nós, que somos roubados diariamente pelos maus políticos. É claro que a gente não pode generalizar, não, que tem gente muito boa na política. Mas tem uns ordinários também, né? É que entrou em vigor a chamada Nova Lei Anticorrupção. Na verdade, é a Lei 12.846/2013, 12.846/2013, que estabelece a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica no âmbito administrativo e civil quando constatada a prática de atos de corrupção e ilícitos em licitações e em contratos do poder público federal, estadual ou municipal. Se a gente botar uma lente de aumento, vai escapar muito poucas cidades no Brasil, infelizmente. As comissões de licitação no Brasil inteiro é uma roubalheira de dar nojo na gente, né? Só que agora é o seguinte, pessoas jurídicas passíveis de punição são as sociedades empresariais, sociedades simples, fundações, associações de entidades ou pessoas e sociedades estrangeiras sediadas ou que tenham filial ou representação no território brasileiro. Quer dizer, não escapa ninguém. Essas organizações não governamentais que vivem também aí, né? A gente não pode generalizar que tem muita gente boa também, mas tem um bando de ladrão aí nessas ONG, né, que vai ficar agora, o tempo vai ficar feio para eles. A inovação é que, se tratando de responsabilidade objetiva, não será necessária a comprovação do dolo ou culpa da pessoa jurídica para aplicação das graves sanções previstas na nova lei anticorrupção. Ao contrário da necessidade de comprovação, quando se pretender a responsabilização dos dirigentes ou administradores. O interessante é o seguinte, que a responsabilidade da pessoa jurídica vai continuar, mesmo nos casos em que tem alteração constitucional. Você está na empresa hoje, aí fez uma porcaria qualquer, você saiu, botou um laranja no seu lugar, não vai adiantar não, viu? Vai pegar todo mundo, vocês fiquem espertos aí, você que trabalha com político, conhece político, avisa para eles que o trem agora... Porque é o seguinte, eles pegavam só o político, agora não, vai pegar a empresa. Porque não existe corrupção se não tiver as duas pontas. Quem paga, que é o corrompedor, né? O que corrompe, e aquele que a corrupção ativa é de quem paga. A passiva é de quem recebe. Então agora fechar as duas pontas para ver se diminui, porque o Brasil não aguenta esse tanto de ladrão, não. Você viu que a papuda aqui em Brasília está cheia de nego aí, que era presidente de partido, ministro, senador, presidente de câmara, está todo mundo em cana porque roubou dinheiro do povo. Não sou eu que estou falando, não. Quem falou foi o Supremo Tribunal Federal. Está todo mundo em cana lá. Então, essa é a dica de hoje, a dica da nova lei anticorrupção. O avô do João, Cleiton Aguiar, você me desligou da sua vida. Mexendo em papéis velhos guardados, encontrei meio amassado um retrato seu. Coração acelerou, bateu depressa, a minha saudade imersa reapareceu. Minha boca sem querer chamou seu nome, disquei o seu telefone, era madrugada. Ao ouvir a sua voz, recordei tudo, a emoção me deixou mudo, eu não disse nada. Você desligou, você me desligou da sua vida. A minha esperança está perdida. Veja só o que você me fez. Fechei a gaveta, guardei o seu retrato e os desenganos. Quem sabe, amor, depois de alguns anos, eu não sofra tanto outra vez. Mas um dia, meu amor, esta tristeza vai passar, tenho certeza, diz a minha voz. Se te amo ainda é um erro, na verdade, ou vivendo de saudade do que fomos nós. Minha boca em sua boca era um delírio, vou vivendo meu martírio, dias tão iguais. Vou tirá-la um dia da minha cabeça, ou talvez eu enlouqueça e ame muito mais. Você desligou, você me desligou da sua vida. A minha esperança está perdida. Veja só o que você me fez. Fechei a gaveta, guardei o seu retrato e os desenganos. Quem sabe, amor, depois de alguns anos, eu não sofra tanto outra vez. Cleiton Aguiar, do Antônio Vitor, você me desligou da sua vida para Terezinha Bose, de Pameri, no estado de Goiás, mas ela mora aqui em Brasília e agora faz parte do Facebook perfil número 1 do Cleiton Aguiar. Saiu uma pessoa lá, porque lá estou lotado, mas de vez em quando sai um e encaixa outro, né? Agora, se você quiser entrar no meu Facebook, por favor, peça lá no perfil número 2, que ainda tem vaga, tá bom? No Cantinho do Rei, eu vou trazer hoje uma raridade, o professor Júlio César Rezende, lá de Patos de Minas. Ele fica garimpando essas coisas que não toca em rádio nenhum, em programa nenhum, só toca aqui no nosso. Então hoje no Cantinho do Rei vai ser uma preciosidade dessa. Roberto Carlos e Milton Nascimento, Coração de Estudante. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensar. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino. Seu sorriso de menino quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê flor. E fruto. Coração estudante, a que se cuidar da vida, a que se cuidar do mundo, tomar conta da amizade, alegria. Espalhados no caminho, verdes plantas, sentimentos, folhas, coração, juventude e fé. Roberto Carlos e Milton Nascimento no Cantinho do Rei, Coração de Estudante, para Cleimon Ferreira de Souza, em Canabrava do Norte, no Mato Grosso. Ela que está sempre ouvindo o nosso programa, ela escutava no tempo da Rádio Nacional e agora está me ouvindo, né, pela Transpaulista. Ela ouve pela internet, pela Transpaulista. Ô Cleimon, beijão para você, seja muito bem-vindo, um grande abraço. Eu fico feliz quando a gente retoma o contato com pessoas que nos ouviam no tempo da Rádio Nacional, né? A lorota boa de hoje é a disputa de perfume. Não tem esse negócio? As mulheres gostam de... Não, porque não sei, o meu é esse, o meu é aquele, tá, etc. Aí numa festa super chique, duas madames se encontraram e entraram no elevador, falando sobre perfume. Olha, esse perfume é delicioso. Ela falou assim, ah, é Chanel, é 50 dólares o mililitro, e o seu? Ela falou assim, ah, o meu é Le Lac Rouge, 80 dólares o mililitro. E disse um rapaz que estava quietinho num canto assim, soltou um peido daqueles assim, bem sacudido mesmo. O trem subiu aquela catinga, olharam para ele assim e falaram assim, é brócolis, 1,80 quilo. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje o Moisés Batera, Eliane Simplício, Sara Rúbia Uchoa, Gabriela Cristina dos Santos, Wilson Nobre, Eugênio Piedade e o pastor Marcelo Ferreira aqui de Brasília. E para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, você não me avisou, eu vou aqui à página 19 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, na sua edição número 2, para trazer uma oração muito importante do Chico Xavier. Porque hoje o povo está tudo doido. Hoje está todo mundo doido, os carros na velocidade danada, qualquer coisa o povo está brigando, ninguém tem paciência com ninguém, ninguém tem tolerância. E o título dessa oração é Calma. Calma. Você está nervoso? Calma. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Calma. Se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie por alguns minutos para pensar. Se o motivo é alguma doença, a intranquilidade traz o pior. Se a razão é a enfermidade em alguma pessoa querida, o seu desajuste é fator agravante. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é uma bomba atrasada pronta para explodir. Se você perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa antipática para os outros amigos. Se você deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação é puro desperdício de tempo. Se contrariedades aparecem, o ato de esbravejar afastará de você os amigos. Se você praticou um erro, o desespero é uma porta aberta para faltas maiores. Se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga a distância entre você e o objetivo a alcançar. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma, trabalhando, porque em todo problema, a serenidade é o princípio da solução. Amém. Que beleza de oração, hein? Então, se você está nervoso aí, calma, calma. Se não resolver na calma, meu amigo, na bruta que não vai de jeito nenhum, pode ter certeza disso, viu? Na briga, até quem ganha perde, pode ter certeza disso. Os meus afilhados Eliane e Samuel, aqui mora a gente. Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda, ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando, batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Eliane Samuel, do Renato Barros, do Eduardo Gomes e do Ivan Medeiros, aqui mora gente. Para Sandra Caetano Barbosa, de Paracatu, nas Minas Gerais, ela que curte o nosso programa pela Boa Vista FM, do meu amigo, do meu sócio Humberto Neiva, toda madrugada lá de Paracatu, a partir das 4 horas da manhã, nós estamos no ar lá em Paracatu, né? Sandra, um beijão para você, seja muito bem-vinda, você agora faz parte do Facebook do Cleito Aguiar, viu? Um abraço para a turma boa lá, o Djalma Dairo, o Haroldo Dairo, né? A Maria da Graça, a turma boa, que tem gente demais de a Graça, gente demais de Coromandel que mora lá em Paracatu, né? Um abração para todos vocês, meus conterrâneos, e os meus amigos que curtem o nosso programa pela Boa Vista FM 96,5, uma das mais importantes emissoras de rádio do estado de Minas Gerais. O meu amigo Olinto, lá de Conceição do Araguaia, lá no estado do Pará, vira e mexe, ele me telefona, né? Ele curte o nosso programa pela emissora local lá, pela regional, para a rádio regional lá de Conceição. E ele falou assim, Cleito, tem um amigo meu lá no Bradesco, o Raimundo, ele não perde o seu programa de jeito nenhum, manda um alô pra ele aí. E ele gosta daquela música do Edelson Moura. Ô Raimundo, um abração pra você. Eu vou programar pra semana que vem a música do Edelson Moura, que o Olinto me ligou agora, mas deu tempo de atender. Já, por coincidência, estava programada uma música que o Olinto me pediu, dedicando a você, pro Hélio Frutuoso, pra essa turma boa, a turma da prefeitura lá de Conceição do Araguaia, no estado do Pará, relembrando o Goiá, Mocoque Moraci, Jardineira do Adeus. Relembrando Goiás, Mocoque Moraci, Jardineira do Adeus, para Poliana Salles, de Niquelândia, no estado de Goiás, minha nova amiga do Facebook no perfil número 2. Poliana, um beijão para você, seja muito bem-vindo. Um abração para essa turma boa de Niquelândia, no estado de Goiás. A frase irretocável de hoje é de autoria de Chico Xavier. A vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. A vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser, é a frase irretocável de Chico Xavier. No próximo bloco, eu vou receber pela primeira vez, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Pero Paixão. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Neste domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Você pode me assistir pelo canal 175 da Sky, 139 da TV Oi, 133 da Claro TV, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e também direto no site www.rbtv.com.br. Todo domingo, 10 horas da noite, o programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar, em rede nacional pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor Pero Paixão. Você de volta. Você foi embora, foi numa noite como essa de São João. Deixou uma dor aqui cravada no meu peito, que coração não tem jeito de querer outra paixão. Que bom que você está aqui de novo, pra me falar tudo o que aconteceu. Sem ter motivo, largou tudo e foi embora, destruindo todo o sonho meu. Pessoa errada, que me ajudar não queria nada, queria apenas ver o nosso fim. Que bom que o destino nos colocou frente a frente, pra resolver tudo entre a gente. Eu não existo e não há você sem mim.

Nosso programa está passando lá. Outro dia, a dona Aparecida Vieira Lima, é a proprietária da rádio, lá ligou para mim, da Rádio Princesa do Vale do Guaporé FM, né? E nós conversamos e ela, eu não sabia que o meu programa estava passando na rádio dela, né? Vila Bela da Santíssima Trindade, foi a primeira capital de Mato Grosso, foi fundada em 1752. O prefeito atual é o Anderson Glaucio de Andrade, do PDT. É uma cidade que, segundo o IBGE, tem 15 mil habitantes, um território enorme, três vezes o tamanho do Distrito Federal, 13.630 quilômetros quadrados. Quem nasce em Vila Bela da Santíssima Trindade é vilabelense. O município faz divisa com Pontes de Lacerda, Nova Lacerda, Conquista do Oeste, Comodoro, Porto Esperidião e, do outro lado, a Bolívia, na divisa com a Bolívia, e fica a 540 quilômetros de Cuiabá. Um grande abraço aos amigos da Princesa do Vale do Guaporé FM. Aparecida, um abração para você, muito obrigado. Você está hospedando o nosso programa aí, viu? O menino brilhante Luan Santana, acabou, acabou. Acabou, acabou. É paia, tô fora. Finge pra me ter na cama. Comigo não rola. Me deixou na solidão. Mas agora eu tô de boa. Tá querendo meu perdão. É Deus quem perdoa. Não dá mais. Eu te amava assim. A mínima pra mim. Nunca dava tchau. Um abraço pra você. Me toquei. Não quero nunca mais nós dois. Só cama e depois. Sentimento zero, a ficha caiu e eu posso ver. Some do meu lado, eu não quero perder. Nem mais um segundo do meu tempo com você. Acabou, acabou. Oh, me odassou. Você sentimento zero, a ficha caiu e eu posso ver. Some do meu lado, eu não quero perder. Nem mais um segundo do meu tempo com você. Acabou, acabou. Ouvi ou dançou. Você vacilou. Tô falando que tu não tô. Acabou, acabou. Ouvi ou dançou. Você com esse sucesso do Luan Santana, acabou, acabou, acabou-se o que era doce, chega ao fim, mais um programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Muito obrigado a você que me ouviu pelo Sistema Mundial de Comunicação, aí na emissora da sua cidade, ou pelo milagre da internet, em qualquer lugar deste mundão de meu Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência, um beijo, um abraço e um queijo. Tchau! Você acabou de ouvir o programa Cleiton Aguiar.